Tudo que eu quero eu posso buscar, eu espero, eu quero, eu vou encontrar. Não tava, me solta, me deixa ganhar. Não vem que não tem pra ninguém. Além do mais, nada me detém. Eu vou a milhão, ninguém me para não. Faz um pano que eu vou dialogando com o mano. Ideia, firmeza, não vou, não engano. Tudo pode, vale, quando você quer mudar. Vai fundo, maluco, é só acreditar. Pode crer, mano, tudo pode transformar. Eu tô ligado, ligeiro no seu movimento. Cada vacilo seu, eu tô atento. Os homens na cola, você não decola. Na hora H, quando rodar, sem caguetar. Segura o B.O. se o bicho pegar. Se liga na fita, se liga no que eu digo. Vai tomar um montão no pé do ouvido. Não insista, desista, baixa a crista. Tudo pode mudar, é só você chegar. Aí Joe, não vai na cilada. Merreca não vale nada. Sua família aprenda mais sagrada. Pressão total em cima do paga pau. Dá um tempo, maluco, me deixa pensar. Segura a tua onda e não vem me zoar. Entro no jogo, não vai negar fogo. Sujo na quebrada, não tem mais jeito. Zé Mané, colega, seu conselho, chego metendo mala, falando montão, reclamando que tá sem um puto no bolso. Mas não vai se atirar no fundo do poço. Então, irmão, dá um tempo do canhão. Conheça seu direito como cidadão. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Cola aqui, mano, chega aí. Pra quem fica só pagando de bandido, fala aí. Febem, Carandiru, quem diria? Isso não é ilha da fantasia. Várias fitas, vários camarada. Vários artigos, várias paradas erradas. Você ouve tudo, vê tudo, cê finge de surdo, segue mudo. Não é mole sangue bom, você não vai querer ver. Maluco te chamando de cadáver. Sabendo que podia tá lá fora a pampa, curtindo com uma mina da hora. Mãe falou, mãe chorou, implorou. Você simplesmente ignorou. Agora tá pagando mó veneno, dorme de olho aberto pra não ficar pequeno. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Voz é uma arma pra lutar. Usando a palavra sem medo de errar. De tudo que vejo ainda posso falar. Aliado da verdade pode acreditar. A sede de justiça é crescente. Ninguém pra ajudar tanta gente inocente. O sistema vem armado, quer te deixar totalmente amarrado. Às vezes o pânico chega bem perto. Pesadelo de olho aberto. Chegou no fim da linha, saída não tem. Vai pedir pra quem? Esperar de quem? Só Deus merece confiança. Única esperança. Pra ele todos são iguais. Pra ele eu peço a paz. Mano, tem hora que eu me sinto inconsolável. Baixo astral inevitável. Motivo tem quantos você quiser. De ontem, de hoje até de amanhã. Essa é a real da periferia. Ficando pior a cada dia. Não por quem é de lá, posso te assegurar. Pra que zoar o teu lugar de morar? O mal vem de fora estrategicamente. Vem pra derrubar o que tiver pela frente. Uns até conseguem se livrar. Pode ser sorte ou sei lá. Só sei que má intenção eles têm. Teu veneno quando vem não escapa ninguém. Então vamos fazer a nossa voz incomodar. Sem parar de falar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar. Depois que caio lá, não adianta chorar. Que teve lá sangue bom, sabe que não é bom. Nunca mais quer voltar.